Dando continuidade ao Canja Rock de Natal, Camarones Orquestra Guitarrística. Alô, alô, rapaziada. Melhor lugar de ver o show aqui na frente do palco, hein? É o melhor lugar do som. Muito obrigado pelo convite, Camarones Orquestra Guitarrística. Obrigado, boa noite. Boa noite, Bauru. Boa noite, Canja. Muito obrigado pelo convite. É isso aí. Perdidos no Bronx. que loucura! Muito obrigado! Pega loucura! We'll be right back. Valeu. Muito obrigado. Jack Pub, essa é a hora que vocês precisam realmente dançar. Nós vamos tentar ajudar. Vamos lá. Muito obrigado. Daqui a pouco tem dois T's aqui, o The Name e o The Vem, já estão por aí. Segundo os The Name, eles já estão cremosos, prontos para o ataque. Aproveitem. Quando essa rapaziada fica cremosa, é meio brabo o negócio. A gente vai tocar uma música agora que é em homenagem e também uma ode a uns amigos nossos lá do Rio de Janeiro. Não sei se eles já vieram aqui, mas se não vieram, a gente recomenda. Eles chamam-se Do Amor, é uma banda carioca, muito legal. E essa música tem uma série de coisas legais, porque além de ser uma música que a gente fez pro Do Amor, essa música também é uma música que a gente compôs em conjunto com a banda paulista chamada Vespas Mandarinas. E a gente gravou nossa versão instrumental e eles gravaram a versão deles cantada. E o nome dela é Beijar Seus Pés. Vespas Mandarinas, Do Amor e Camarones, Orquestra Guitarrística. Aqui na guitarra, Cacá Monteiro. Valeu, Cacá. Lado de cá, Léo Martínez. Na bateria, Xande Rocha. Eu sou Anderson Foca, essa é Ana Morena, Camarones, Orquestra Guitarrística. We'll be right back. obrigado, rapaziada. Vamos tocar nessas duas últimas. Camarones.com.br. Muito obrigado ao Enxame, Fora do Eixo. Todo mundo que proporcionou nossa vinda aqui pela segunda vez. Estaremos por aí, Camarones. Valeu, um grande abraço. Coloquem no Twitter ali, ó, alguma coisa pra nós. Coisas boas, por favor. Mesmo que não gostem. Tem CD nosso na banquinha aqui, quem quiser pegar. Muito obrigado, valeu. Até a próxima. Com vocês, The Name, daqui a pouco. Orquestra Guitarrística. Até a próxima, Bauru. We'll be right back. Valeu, obrigado, até a próxima.